Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Você está na Rádio TV Mundo Novo e esse é o programa O Mundo em Torno do Som. Eu sou o Felipe Mancini e hoje vamos tocar artistas que pertencem a uma cena musical que cresce bastante nos últimos anos no Brasil. Hoje ouviremos lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Em resumo, a população LGBT. E a playlist musical de hoje foi feita pelo querido DJ Tupã. Quem tem ouvido aí alguns dos programas sabe que a gente aqui não só toca música, mas fala um tanto de como as coisas ocorreram historicamente. E eu proponho um direcionamento para a escuta, trazendo alguma informação que eu considero relevante. Mas hoje o programa ressalta, acima de tudo, uma reivindicação, uma luta de uma população enorme que ainda sofre uma grande violência pelo simples fato de que as pessoas são o que são. Parece bastante óbvio o fato de que o que cada um faz com seu corpo não é problema de mais ninguém. Mas estamos bem longe dessa realidade. A ignorância, as frustrações, enfim, os medos de parte dos que se dizem heterossexuais fazem do Brasil ser considerado, por exemplo, o mais perigoso no mundo para os transgêneros. A expectativa de vida dessa comunidade é de 35 anos aqui no nosso país. Menos da metade do resto da nossa população. Só em 2019, o número de assassinatos em decorrência da transfobia, que é nome dado a esse ódio, a aversão à identidade de gênero, chegou a 123, sendo 65 vítimas travestis e 53 mulheres transexuais. Entre cruzes e orifícios, eu peço que seja leve, com cerne e encarne, aquilo ainda não dito. Amais umas às outras como eu vos amei. Ame-o e deixe-o. Qualquer resquício de um passado incerto, direto, caminhos abertos e corpo fechado. Proteção ao meu lado eu peço. Amém. Todos os dias uma travesti é morta. Quem diz que a vida importa quando se é? Eu sou mulher, enuncio de voz grossa que tá viva é minha resposta pro teu mal me quer. Eu sou mulher, enuncio de voz grossa, quem tá viva é minha resposta pro teu mal me quer. Ontem à noite ela chorou mais uma vez. Rádio e TV Mundo Novo. Luana Hansen, DJ Cat, de São Paulo pra causar energia. Tenta ir aí. E sapatão. Tenta ir aí. Marcha junto é pra fazer revolução. Fecha a sapatona, dai que é o caminhão. A gente marcha junto pra fazer revolução. Que a pé na favela ou de bike em Berlim. Kreuzberg é o bairro que se queima o estopim. Que a pé na favela, de bike em Berlim. Kreuzberg é o bairro onde queima o estopim. Fecha a sapatona, dai que é o caminhão. A gente marcha junto é pra fazer revolução. Fecha a sapatona, dai que é o caminhão. A gente marcha junto é pra fazer revolução. De a pé na favela ou de bike em Berlim. Kreuzberg é o bairro onde queima o estopim. De a pé na favela ou de bike em Berlim. Kreuzberg é o bairro onde queima o estopim. Desbaratinei no rolê, no rolê. Então eu desbaratinei no rolê, no rolê. Então eu desbaratinei no rolê, no rolê. Haha, no rolê, haha. eu dou risada. Reclamam da minha mão desmunhecada. Reclamam do jeito que jogo o cabelo pra trás, pra trás, pra trás, pra trá, trá. E dizem que a minha voz é bem miada, que não precisa ser tão afeminada. Precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim. Nhaí, pode reclamar, eu vou continuar assim. Afeminada, bem afeminada, bem afeminada, vem bem afemininha. Aí não gosta de mim, então precisa respeitar. As afeminada, as afeminada, bem afeminada, vem bem afeminada. Aí reclamam do jeito que eu dou risada. Reclamam da minha mão desmunhecada. Reclamam do jeito que jogo o cabelo pra trás, pra trás, pra trás, pra trá, trá. E dizem que a minha voz é bem miada, que não precisa ser tão afeminada. Precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim, precisa sim. Nhaí, pode reclamar, eu vou continuar assim. Afeminada, bem afeminada, bem afeminada, vem bem afemininha. Aí não gosta de mim, então precisa respeitar. As afeminada, as afeminada, bem afeminada, vem bem afeminada. Aí nhaí que eu vou pintar as unhas mesmo. Nhaí que eu vou jogar o meu cabelo. Nhaí sou bicha janeiro a janeiro. Nhaí que desse grupo eu sou a mais afeminada, mais afeminada, bem afeminada, vem, bem afeminada. E agora, manas, vamos entoar o mantra nhaim contra o macho astral. Nhaim, nhaim, nhaim, nhaim, nhaim, nhaim. Nhaí, nhaí, nhaí, nhaí, nhaí. Nhaí, nhaí, nhaí, nhaí, nhaí. Nhaí, nhaí, nhaí, nhau. Bem afeminada, bem afeminada, bem afeminada, bem, bem afeminada, bem afeminada, nhau, bem afeminada, bem afeminada, bem afeminada. Vocês ouviram aí afeminada com Ctrl N. Antes, o Funk Function, da Luana Hansen com a DJ Kelly. E abrimos com Lamento da Força Travesti, de Rena, Gabi Benedita e Letícia Coelho. A gente vai fazer uma pequena pausa e já já a gente está de volta. Voltamos aqui com o Mundo em Torno do Som pela Rádio TV Mundo Novo. A luta dos movimentos LGBTs é uma luta universal de muito tempo e ela se mescla e caminha junto com várias outras lutas pelo mundo. Nesse e no próximo bloco eu vou citar alguns fatos em ordem cronológica e importantes para a luta dos direitos da população LGBT aqui no Brasil. Eu escolhi algumas datas do século XX para cá e essas datas foram retiradas de um material de pesquisa realizada por Carlos Mota e Guilherme Altmaier para a exposição O Que Vem com a Aurora, para a 32ª Bienal de São Paulo em 2016, com a curadoria de Bernardo Mosqueira. Bem, nas décadas de 1950 e 1960 no Rio de Janeiro, em São Paulo, encontros homossexuais em público eram ilegais. Por isso, eles aconteciam nas chamadas turmas, reuniões secretas em apartamentos para socialização e prática do transformismo. A turma OK, ainda em funcionamento no Rio de Janeiro, é hoje um clube para socialização e espetáculos transformistas. 1962. A polícia do Rio de Janeiro proíbe o uso de fantasia de travesti no carnaval de 1964. A polícia agride foliões com golpes de cacetete na entrada de bares que reuniam travestis. Em 1968, espetáculos com travestidos são proibidos e reprimidos, deixando muitas travestis desempregadas. 1963. É criado no Rio de Janeiro o jornal Snob, repleto de ilustrações, fofocas, contos e entrevistas com famosas travestis. O jornal circulou até 1969, quando se intensificou a repressão da ditadura militar no Brasil. 1968. A Galeria Metrópole, Reduto Bicha, no centro de São Paulo, é cercada pela polícia, que prende todas as pessoas que lá se encontravam. Quando virem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer. Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como mais. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e baby amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar, como amar. Rádio e TV Mundo Novo, o mundo em torno do som. Aparência, menino indecente, viado. foi tão ruim assim. Mas tinha uns porcos planejando meu fim. Sem tempo pra lamentar, Dona Sueli fazendo corre pra barriga não roncar. E nem sempre peito era o que tinha. Pra comer peru tive que comer pé de galinha. O que suco na semana vinha, F10 era contar moedinha pra Itubaína. Fui crescendo e entendendo a missão. Sem pai tive que cuidar de mãe e irmão. Passando mal com a revistinha da Avon, querendo um trocado pra comprar perfume e batom. Na escola pensei que era meu momento, mas foi só dó, ré, mi, fá, sol, lamento. E eu era CDF, sentava lá na frente. Era bichinho e era crente, cê entende? Mas já cancelava toda a situação. Se eu moscasse ia me fuder na mão dos leque ou na direção. Amorzinho de todas as merendeiras, bateu o sinal, vou pro meu castelo de madeira. Na saída já sacava um house, uns beijinhos no escadão, nada mal. Quase meninas era mais legal, pois eu sempre ficava com brilho labial. Esse foi meu corte, não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu sou o corte, de dois em dois reais faço meu malote. Esse foi meu corte, não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu sou o corte, de dois em dois reais faço meu malote. Esse foi meu corte, não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu sou o corte, de dois em dois reais faço meu malote. Esse foi meu corte, quem não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu sou o corte, de dois em dois reais faço meu malote. O tempo passou, tive que me esforçar, pois já tinha estourado o cartão da C&A. Telefone tocou, será que a Rafa atendi? Alô, quem fala aqui é do Serasa. Moça, esse telefone é pra recado, me passa o número que eu deixo anotado. Poxa, aí é embaçado, é o meu trabalho, ela não tem outro horário. Tu, tu, tu, caiu a ligação, não vejo hora de caducar toda essa humilhação. Vou me deitar, hoje foi um lindo dia. Xiii, tem que pagar Casas Bahia. Esse foi meu corte, não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu tô no corre, de dois em dois reais fiz o meu malote. Esse foi meu corre, e não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu tô no corre, de dois em dois reais fiz o meu malote. Esse foi meu corre, e não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu tô no corre, de dois em dois reais fiz o meu malote. Esse foi meu corre, e não me matou, me deixou mais forte. Hoje eu tô no corre, de dois em dois reais fiz o meu malote. Hoje eu tô no corre, hoje eu sou o corre. Hoje eu tô no corre, e os picos sujos não tem meu ibope. Hoje eu tô no corre, hoje eu sou o corre. Hoje eu tô no corre, hoje eu sou o corre. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Diferente. O que você não vê é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrependendo que passa vontade. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quem engana. Abrimos esse segundo bloco com Johnny Hooker com a participação da Lineker, fazendo Flutua. Na sequência, ouvimos Não Recomendado, com Som, Nhantó e Caio Prado. E depois, Chupe do Bairro com O Corre. E por último, Pabllo Vittar, que aliás foi citada recentemente para a revista Forbes como a drag queen mais popular do mundo, fazendo a música Amor de Quê. A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco a gente está de volta aqui. Voltamos com o mundo em torno do som. E hoje a gente está junto com lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, que fazem a cena da música brasileira contemporânea bem mais legal e bem menos careta. Hoje a playlist, inclusive, maravilhosa que a gente está ouvindo foi feita pelo DJ Tupã. 1976-1982, aconteciam as rondas da polícia militar no centro de São Paulo, que utilizava a chamada Lei da Viadagem para prender travestis e prostitutas que não possuíssem carteira de trabalho assinada, em uma tentativa de reprimir a prostituição. As rondas tinham o apoio midiático do jornal A Folha de São Paulo. 1980. Nas celebrações do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, 50 gays e lésbicas marcham pela primeira vez em São Paulo em solidariedade aos trabalhadores em greve, erguendo faixas que diziam contra a intervenção dos sindicatos do ABC, contra a discriminação dos trabalhadores homossexuais. 1985. Criado em São Paulo, o GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, primeira ONG a tratar da questão aqui no Brasil. 2004. São Paulo é palco da maior parada LGBT do mundo, com mais de 1,8 milhões de pessoas em sua 8ª edição. Em 2012, o público estimado pela organização foi de 4,5 milhões de pessoas. 2013, uma resolução sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo é aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, impedindo que cartórios de todo o Brasil se recusem a celebrar casamentos civis entre casais do mesmo sexo. 2016. O deputado Jean Willis, defensor das causas LGBTs, cospe na cara do deputado fascista, homofóbico, racista e misógino Jair Bolsonaro durante a votação pela aceitação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pra carnavalizar, que tanto se requebra do céu de um salto alto e usa anéis e plumas pra lantejolizar, que acena e manda beijos pra todos seus amores e vive sempre a cores pra escandalizar. A minha mãe falou que era um tipo perigoso, que vive sorridente fazendo quá, quá, quá. O meu pai me contou que um dia viu o cara no cabaré da zona dançando tchá, tchá, tchá. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto anarquiza pra dissocializar, com mil e um viados puxando seu foguete que lembra um sorvete pra refrescalizar. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa. Abana, abana, abana, que é Papai Noel. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa. Abana, abana, abana, que é Papai Noel. Música.

Beraldo, e antes a gente ouviu Androgenismo com Almério. Hoje mais cedo, inclusive, essas questões do movimento LGBT também foram tratadas aqui no programa que rolou às 4 horas, que é o Inventores de Memórias. E esse programa foi a Gisele Rocha, a Fernanda Cícero e a Juliana Bittencourt entrevistaram o Bruno Oliveira, da Casa 1, e o Ramon Matheus Bortolozzi, do acervo Bajubá. Foi uma conversa muito legal e, caso você tenha perdido esse programa, aliás, não só esse, mas qualquer um outro programa dos Inventores de Memórias, você pode acessar lá o site do Condor, condor.org.br, procurar lá a Rádio TV Mundo Novo, e lá a gente tem a lista de todos os programas. Então você pode ouvir ali esse Inventores de Memória, o episódio 9, e todos os anteriores, e também você pode ouvir aqui o Mundo em Torno de Som, todos os outros episódios e qualquer outro programa aqui da Rádio TV Mundo Novo. Foi feito muita coisa legal, inclusive agora nessa segunda temporada. Agora vamos ouvir a Dana Lisboa. Tamo ocupando esse papo reto. Se tem hombridade, coloque respeito nas linhas. Isso não é protesto, nem vem de chaveco. Cê vive falando que nós é traveco. Saímos da esquina pra fazer sucesso e ainda argumenta pra isso, eu não presto. Então presta atenção. Sei de onde vim, porque não limito onde estou. I'm go, go. Calma, assiste, aperta, repite, entendo que sou. Então sou mais. Já falei que temos ideais. Chega de argumentos anormais. Mostro como é que se faz. Meu flow sou sagaz, rapaz. O que sou eu? Quem sabe de mim sou eu. I'm so real. You don't get up, I'm a thing you don't feel. This is so real. I'm so real. You don't get up, I'm a tears you don't feel. I'm so real. O que sou eu? Quem sabe de mim sou eu. I'm so real. You don't get up, I'm a tears you don't feel. This is so real, I'm so real. You don't care about my chair. You don't feel, I'm sure real. Ok, ok. Ei, bichas, ei, sapatão. Ei, meninos e meninas trans. Ei, travestis cremosas, não binários. Ei, poques afrontosas. Ei, você que não se adequa à norma. Está aberta a categoria maravilhosas. Flash, pode dar zoom, foque nela, this is ballroom. Strike a pose, faça ouse, bem no close, bichas cacose. Ouça o beat, dança o beat, fique freak, no limite de deep. Serve your face, serve your body, and work, work, work this voice. Elas chegam no rrrrá, não deitam pra nada, elas vêm no racacá. Work, work, work, work, work, work, work, work, work. Pop, deep, spin, soft, and cunt, but queen. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ela vem de queen. Serve your face, serve your body and walk, walk, runway. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ela é Femme Queen. Bitch, eu sei de onde vim, respeita minha história, sou Femme Queen. O que sou eu, quem sabe de mim sou eu. I'm so real, you don't get up, I'm a cheer, you don't feel. This is so real, I'm so real. You don't get up, I'm a cheer, you don't feel. I'm so real, o que sou eu, quem sabe de mim. Entendeu about your track? Marque um ponto, faça um scratch. Isso não é conto, é rap. Por isso eu desconto palavras no hack. Back a track, entregue flags que pregue. Coisas que reggae não ferem a prece. Não nos diferem, express. Sem jogo de mim, porque não limita onde estou. A no go. Calma no seat, aperta de beat, entendo que sou. Então sou mais. Já falei que temos ideais. Chega de argumentos anormais. Mostro como é que se faz. No flow sou sagaz, rapaz. O que sou eu? Quem sabe de mim sou eu. I'm I'm a tears you don't feel. This is so real, I'm so real. You don't care about my tears, you don't feel. I'm so real, o que sou eu. Quem sabe de mim sou eu. I'm so real, you don't care about my tears, you don't feel. This is so real, I'm so real. You don't care about my tears, you don't feel. I'm so real. Então essa aí foi a Dana Lisboa com Real. Bem, falando a real, é que a gente sabe que orientação sexual não define caráter, mas, na verdade, como você lida com as diferenças, sim. da tua imagem diante da minha face. Se você pudesse entender, baby, eu vou cantar uma canção pra você. Você sabe qual é? Você sabe qual é? A jaqueta amarela, e a cor do teu abraço não sentiu o frio. Através da janela, alguém sente lá fora, amor. Da coberta aberta sobre a cama, sob um lido jornal, dorme um corpo desigual, igual, igual, igual, igual, igual, sem jaqueta amarela, é igual um despedaço de amor. Caçada do afeto em cada cor, cada carro, cada barro de pele num jarro de flor, cada sarro que nele a pingar, cada cama que não me ama, ama, ama, ama. Eu vou cantar uma canção tua imagem diante da minha face. Se você pudesse entender, baby, eu vou cantar uma canção, uma canção. Uma Essa foi Jaqueta Amarela com As Baías e a Cozinha Mineira. Esse foi O Mundo em Torno do Som. As datas lidas aqui foram extraídas do material de pesquisa realizado por Carlos Mota e Guilherme Altmaier para a exposição Que Vem com a Aurora para a 32ª Bienal de São Paulo de 2016. A playlist aqui foi realizada pelo DJ Tupan, que eu aproveito para deixar um muito obrigado e um abraço grande. Eu sou o Felipe Mancini e fiz aqui a produção e a idealização do programa. Semana que vem é o último episódio dessa temporada, então nos encontramos lá. Fique agora com Três Orelhas no estúdio e depois um Bom Demais pela Rádio TV Mundo Novo. Até! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.